Anota no caderninho. Evolução, amor e karma. Como é que tá a dele, mas como é que tá a minha? Tô amor, como é que tá o dele, mas como é que tá o meu? E karma, será que eu preciso de mais problemas? Em primeiro lugar, te ame. Olha no espelho e vê seu joio. Primeira coisa, vê como é que tá. Tá brilhando? Não tá? O joio, como é que falam, é a janela das almas, né? Olha. Yeah. Então, se observe. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final? É essa. Que bonita. É essa. Gostei. Não precisa amar todo mundo. Se ame. Já é uma evolução muito boa. Traz o brilho pra face. Pros traz olhos. O brilho pra si. Automaticamente, pessoas com este mesmo brilho vão entrar na sua energia, no seu amor próprio. E tudo vai mudar. Oxê, uma evolução muito grande. Nada disso, vô. O senhor que é? É uma pessoa excessivamente generosa, sobretudo com essas palavras, né? Fico muito agradecido. E quem sabe até uma próxima oportunidade. Temos muito a aprender. Estamos aqui pra isso. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Fala, Preto Antônio. Salve suas forças. Como é que vai? Salve suas forças. Salve tu. Salve suas forças. Ixi. O senhor quer seu cafezinho? Ixi. Deixa eu esperar um pouquinho, filha. Graças a Deus. Qual é o nome do senhor? Sou Preto Antônio. Preto Antônio. Isso. Por que o senhor tem esse nome? Por conta da falange que eu trabalho. A falange que eu trabalho tem as linhagens. Tem o Preto Antônio, tem o pai Antônio. Certo. Tem o Antônio, Antônio das Almas. Eu sou só Preto Antônio mesmo. Porque eu tô nos aprendizados ainda. Aham. Entendeu? Qual que é a diferença de alguém que tá no aprendizado e outro que não tá? De entidade preto velho. Na realidade, todos estão nos aprendizados. Uhum. Todos estão nos aprendizados. Vamos dizer que é porque eu sou novo. Entendeu? O senhor desencarnou com qual idade? Novo. Novo. Vegetarinho novo. Uns 35, 36. O que que aconteceu pro senhor desencarnar novo? O que aconteceu? É que eu queria ser livre. Ai. Eu queria ser livre. E eu era aqueles escravos fujão, já? Ah. Sempre pegavam eu fugindo. E um dia amarraram meus pés. Com a... Como chama os ferros? Como é que chama os ferros? É... Essas correntes aí. E botaram eu pra fazer um trabalho, que eu ficava nas correntes, amarrado nas correntes, empurrando o moedor. Então eu ficava amarrado nas correntes, empurrando o moedor. Esse era meu trabalho. Não desamarrava eu pra fazer nada. Era tudo ali. Porque eu já tinha chibata, já tinha muito, não tinha jeito. Então foi o jeito deles. Eu não fugi mais, não dá mais trabalho. Peguei aquelas doenças, sabe? Quando faz a ferida, que dá febre, que dá as coisas. Então, meus irmãos tentaram cuidar de eu. Mas não teve jeito. Não teve jeito. Mas foi bom, achei bom porque. Eu não era feliz. Então, pra mim foi muito bom. Foi libertador. O que aconteceu mesmo? O senhor tentou fugir, é isso? Ou a ferida? Isso. Ah. Não, esse foi o que acontece. Eu fugia muito. É. E uma forma deles prender eu pra eu não fugir... Foi correntar. Foi. E deixar eu preso no negócio que fazia os moedores. Entendeu? Isso. E daí, como que o senhor morreu? Com as infecções, porque conforme ficava com a corrente, tem uma doença, né? Sintetano. Eixo. Uhum. E faz ferida mesmo. Imagina o cheiro com ferida com aberta, o negócio. Ferida aberta, infecciona. Claro. Como é que foi do outro lado? O que aconteceu? Eu cheguei num campo de flor amarela. Hã? E eu corri, eu corri, eu corri. Era o que eu queria. Corri, corri, corri, corri, corri. Foi muito bom. Foi muito bom. Quando eu cheguei lá, nesse campo, depois que eu corri, corri, corri. Sabe quando apaga? Ah. Sabe quando apaga, sim? Apagou tudo. Aqui vamos dizer, quando a pessoa trabalha o dia inteiro, no fim do dia tá cansado, né? É. Mas o meu foi um apagão, assim, tipo, a espiritualidade mesmo. Agora é o seu descanso. Então, fiquei um tempo assim, ali, apagado. Uhum. O senhor não passou por aquela zona de sofrimento que não. A gente chama de umbral? Não. Nessa vida, não. Certo. Qual foi a maior lição que o senhor levou dessa encarnação? Foi o amor. Como? O que me mantinha ali era o amor dos meus irmãos. Porque eles tinham amor por mim. Eu tinha por eles. Joia. Claro. Então, o amor, muitas vezes o amor que se tem. Às vezes a gente ama as pessoas e não vê a diferença que aquilo faz na vida delas. Fez na sua. Fez, foi bom. Foi bom sentir que eu era amado. Mesmo sofrendo do jeito que eu sofria, eu era amado. E até as pessoas que judiavam de nós, Eles... Nós tínhamos que ter amor por eles. Ha. Os irmãos ensinavam isso. Claro que sim. O que que depois... Depois você procurou entender por que que você nasceu filho da escravidão? Sim. Por que é que foi? Tudo é aprendizado. Eu já tive muito. Eu já... não valorizei em outras encarnações muitas coisas. Então, foi aprendizado. Certo. Como que o senhor acreditava em espírito? Não. Não acreditava. Até eu me ver livre. Vi que eu era um espírito livre. Ali eu acreditei. Que conselho o senhor dá para quem hoje não tem certeza da imortalidade da alma? É difícil dar um conselho desse porque muitas pessoas só acreditam vendo. Eu fui um exemplo. Então, um conselho é estudar. Estude. Porque o desconhecido, ele é... A gente não acredita, né? Quando você busca o conhecimento, quando você busca aprender, você leva isso contigo. E conhecer também lugares. Tem gente que tem medo de centro, tem gente que tem medo de igreja, tem gente que... Por quê? Por que isso? Então é... Não tem o conselho é buscar o conhecimento, buscar o desconhecido. Não tem como eu colocar uma coisa na cabeça de alguém. Quem sou eu? Quando o senhor ficou sabendo que a Umbanda existia e que existia essa linhagem de preto velho, o senhor pôde escolher em qual entrar ou não teve escolha? Entrei nessa mesmo. É. Foi indo. Às vezes não tem muita escolha, não. Simplesmente vai, é o caminhar da estrada. Entendeu? Claro. E como que o senhor definiria hoje a Umbanda? O que, que é a Umbanda? É a união de tudo. Aonde se aceita tudo, se aceita todas as pessoas. Na Umbanda se aceita homem que gosta de homem que gosta de mulher que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. Se aceita quem já matou. Se aceita quem já traiu. Quem já mentiu. Não tem julgamento. Isso se a pessoa estiver trabalhando certo. Desse, do lado de cá, tá? No caso, matéria. No caso, cavalo. Não existe. Então é isso. A Umbanda é isso. É amor, é compreensão. E a união de tudo. União de família, união de amigos. União de família espiritual. Karmas. Às vezes você, cavalo, eu cavalo, a moça cavalo, os cavalos, tem karma. E às vezes acha que o karma é na família. Às vezes acha que o karma é com o vizinho, com o primo, com o chefe. Não. Às vezes o seu karma é ali, com a pessoa que vai passar. Onde você vai ser usado como instrumento. Aham. Certo. Então o trabalho da incorporação não é só para receber espírito. Tem um propósito muito maior que esse. Qual o propósito que é? Aprender, evoluir, desfazer karma. Uhum. Passar conhecimento. Às vezes tem uns escorredores, sabe? Da menina. Tem. Que assim seja. Quando um médium quer seguir o caminho dele, a família puxa, que diz que isso é coisa do demônio. Que mensagem o senhor passa para uma família dessa? Para uma família ou para essa pessoa? Primeiro para a família. Vamos dizer que a pessoa colocou a mão na consciência e falou, eu vou escutar esse negócio aí para ver o que tem, se é sério ou não é. As pessoas têm os livre-arbítrio, né? Então, se você ama de verdade, você deixa. Não é do seu coração, não é a sua escolha, não é a sua religião. Mas permita. É a mesma coisa quando a gente fala para um filho. Não sabe correndo que você vai cair. Ele vai lá e cai. Mas você avisou. Você deu a sua opinião. É a mesma coisa com relação a isso. Você não quer que ele vá. É do demônio. Mas tá bom, deixa ele ir. Se for do demônio, ele cair e quebrar as caras, aceite. Abrace quando... Se acontecer, né? É. De cair, de quebrar as caras. Foi. Esteja ali. Porque às vezes pode ser... Isso pode ser até influência de... espiritual que não queira que essa pessoa, que o seu filho, que o seu irmão, que o seu marido vá buscar ajuda pra vocês. Porque nem sempre é só pra ele ou pra ela. Uhum. É pra vocês. Explica mais isso. Às vezes o problema é com o pai, com a mãe. E o filho tá sentindo no coração, por ele ter uma sensibilidade maior, que ele precisa buscar ajuda. Ele acha que é pra ele, mas chegando lá, a ajuda é pra quem tá em casa. Uhum. E às vezes ele faz as mandinguinhas dele, sem até os de casa saber. Mas começa as coisas a melhorar, as coisas a fluir. É o que acontece na maioria das vezes, né? Vamos cair entre nós aqui. Que é... Na maioria das vezes é isso que acontece. Olha. Como uma mãe, muitas vezes, também vai pedir pelo filho que está envolvido com droga, que está envolvido com pessoa errada. Certo. Então, o Preto Antônio diz assim, se eu ver se eu entendi direito. É... Dá o benefício da dúvida, não julga. Espera o resultado. Antes de julgar. Isso. Porque você não faz mal pra ele, não faz mal pra ninguém. Não pode ser uma coisa tão ruim assim. Isso mesmo. Respeite. Como respeite também se o seu filho quer gostar de homem. Como se o seu filho, se sua filha quiser gostar de mulher. Amar é isso. A maior prova de amor é essa. Certo. Quando a pessoa diz, eu não quero que a minha filha vá para um terreiro de Umbanda, porque eu não quero me misturar com isso. O que o senhor ensina? Mas quem vai estar se misturando é a filha, não é a mãe, não é o pai. É. Então não tem que se preocupar. Não se preocupe. Enche cada um no seu pochecho. Claro. Claro que sim. E que mensagem o senhor dá para um médium que passa por essa situação? Com problema dentro de casa? É, de a família ter essa aversão, nem por maldade, mas é que construiu-se isso dentro da família e a família tem essa aversão. De certa forma é uma ignorância, né? É. Uma ignorância da família. Porque o que acontece? As pessoas, elas crescem com um pensamento, com um modelo de família, um modelo de religião, um modelo de filho. Vê essas coisas aí quadrada, que é, tem tudo bonitinho, as famílias, tem as coisas perfeitas, e muitas vezes quer seguir aquilo. E não é, a vida não é essas coisas que passam nos coisas quadrados, na televisão. Não é. É vida real. Na vida real, tudo é diferente. Nós somos únicos. O que que trouxe de bom para o senhor a corrente? Que às vezes assim, só fez maldade. Às vezes traz uma oportunidade de reflexão. O que que a corrente trouxe de bom para o senhor? Não entendi. Corrente? Quando o senhor foi preso lá. Ah, sim. No começo me trouxe muita revolta. Como acho que todo ser humano revolta. Ah. E depois aceitação. E não sei se já aconteceu de Oxê ver pessoas que se entregam à doença, pessoas que se entregam à depressão, pessoas que se entregam a... Eu me entreguei, porque eu não acreditava mais na vida. Eu não queria mais. Então, o que me trouxe de lição, que talvez eu tivesse, devesse, né? Naquela época, ter valorizado mais a vida. Não ter sido tão rebelde, né? Talvez as coisas seriam melhores, quem sabe eu seria liberto, uhum. Quem sabe eu teria uma família. Tinha o amor dos meus irmãos, de quem estava ali comigo. Mas poderia ter sido diferente. Mas a revolta me trouxe isso. Então, as correntes foram o que me libertou, né? E era o que eu queria. Porque não podiam me bater, podiam me escalabrar. Não me importava. Porque eu já estava morto por dentro. E hoje muitas pessoas estão assim. Então, isso que eu queria perguntar. Comparado com essa situação no passado, se muitas pessoas hoje estão assim, presas, mas uma corrente que chegou a elas por aquilo que elas mesmas plantaram e não querem admitir que foi por elas que a corrente veio. Fala mais dessa história que hoje muitas pessoas estão assim. É consequência, né? A gente atrai aquilo que o nosso inconsciente acaba sendo inconsciente. Isso. Essas correntes acabam chegando nas pessoas E elas ainda se vitimizam. Acham que a culpa é do mundo, é de fulano, é do João, é da Maria. Uhum. Nós colhemos aquilo que plantamos. Certo. Claro. Então, o que que o senhor dá de aconselho para quem ainda continua revoltado, dizendo que a dificuldade na vida que vive é por culpa de outra pessoa que não se própria? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Uhum. Às vezes as pessoas pensam que é peritoneia, né? Fala tudo errado, vai falar das ervas, vai falar dos banhos, né? Eu sou um peritoneia um pouco diferente. Eu trabalho um pouco na linha da esquerda, então eu vejo algumas coisas mais a fundo, né? Às vezes eu sou até um pouco mais sincero. Então, já até perguntaram se eu era preto velho de esquerda. Já ouviu falar disso? Que maravilha. Preto velho de esquerda? Sim. Mas voltando aqui. Ao que o chefe falou. A pessoa tem que buscar se autoconhecer. Assim, ó. Não assiste aos quadrados, às televisão e não vê lá. Faz isso com você, com a sua vida. Então fica por trás de telespectador. Telespectador. Fica de telespectador de você, da sua vida, de como é que você trata as pessoas, de como é que as pessoas tratam você. Por que que as pessoas estão longe? Por que que você só reclama? Tem por que você tá reclamando disso? Você tá vivo, você tem duas pernas, dois braços. Quanta gente que tá aí no hospital lutando pra viver. E quando você pensa, em reclamar, em se revoltar, espíritos desse mesmo pensamento ficam perto. E é aí que a pessoa cai doente. É aí que vem uma depressão. É aí que acontece um acidente. Por isso que tem gente que às vezes aconteceu um acidente e perdeu as pernas. Depois que perdeu as pernas, vai querer virar o jateta da vida, né? Aí você fala, nossa, mas a pessoa antes... Depois que perdeu as pernas, que vai querer viver o mundo? Mas é isso, às vezes precisa disso para a pessoa valorizar a vida. A vida é linda. Ah, preciosa. Preciosa. Sim. Então, é necessário você se autoconhecer. É difícil hoje você olhar para o lado, olhar para as pessoas e ver brilho no olho. Você vê brilho no olho das pessoas? Como é que é? Quando você está assim nas ruas, quando você está naqueles carros grandes, que vai um monte de gente, como é que é? Como é que você vê as pessoas? Você já parou para observar? E como que é? É todo mundo agindo ali no automático. Está ruim. Vai vivendo. Quando vê tá velho, quando vê morreu, quando vê tá doente, tem que tomar um monte de coisa, né? Pra ficar bom, de remédio. E é sempre assim, ai, vai levando na muleta. Quando vê, ai, agora tô doente, tô com a pressão alta, tô com os problemas aí dos açúcar no sangue, tô com os problemas. Aí bota a culpa também na doença. Olha. Acho que hoje a nossa conversa aqui serve pras pessoas se amarem, se autoconhecerem, se analisarem e se afastar de pessoas negativas, né? Pessoas que agem dessa forma. Uhum. Perto delas. Perto. Às vezes é necessário cortar ciclos, cortar pessoas para a sua evolução. Explica melhor isso. Às vezes é É difícil cortar ciclos, cortar pessoas para sua evolução. Porque às vezes já era para você tá lá. Só que tem uma marra, tem uma pedra amarrada no seu pé. Aham. Que não te deixa ir. Você tem um cabresto que não te deixa enxergar além, que não te deixa enxergar do lado. E às vezes, você precisa observar. Uhum. Primeiro você precisa fazer o que eu falei, virar telespectador da sua vida. E aí você observa. Essa pessoa aqui não tá legal. Ela não fala que eu sou boa, não fala que eu sou inteligente, não fala que eu... Só me despreza, ou me põe para baixo. E é muito difícil, principalmente em relacionamentos de homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, enxergar isso. É onde é mais difícil de se ver. Que você precisa cortar aquilo pra você te amar, pra você voltar a ter o seu brilho no joio. Cortar aquilo que? É difícil, no caso, num relacionamento homoafetivo, cortar o que? Ou você cortar isso que a pessoa faz com você, não permitir mais falar, eu quero ser conhecido, eu quero ser amado, eu quero ser valorizado. Ou realmente cortar e acabou. Dói, dói. Mas primeiro tem que aprender a olhar para o Xê, Yoshê, Yoshê. Cortar só quer dizer assim, é tirar essa imagem de que você é uma coisa que você não é. Isso. Por preocupação com o que vão pensar. Também. Porque, às vezes, você está do lado de uma pessoa que só fala da sua roupa. Ou então uma pessoa que não tá ali, tá por estar. E você não percebe que aquilo, você vai morrendo por dentro. Você vai perdendo esse brilho, você vai perdendo a vontade de viver. Você não entende por quê. E muitas vezes é o companheiro que acaba te enxugando. Às vezes... Nem ele sabe. Ou família. Uhum. Muitos pais fazem isso. Ah. Pai, mãe. Faz? Faz isso como? Muitos pais sugam os filhos como? De certa forma, ou ele pende demais, não deixa conhecer o mundo, cria aqui, ó. Entende? Ou põe tantos defeitos que os fios acham que não tem capacidade de nada. Que os fios acham que não vai virar nada. E às vezes é sem querer que faz. Porque ama, pai, mãe ama. Não tem como falar que não ama. Mas é... Às vezes, por ter alguns espíritos próximos que influenciam. Às vezes, é da pessoa. Tem muitos motivos. Claro. Então... Quando uma pessoa vive numa escravidão familiar, o senhor aconselha ela a fugir? Se libertar. Ou ela aprender a se blindar. Aham. Mais difícil. Se tiver coragem e força, sim. É o meu humilde conselho. Quem sou eu, né? Certo. Algumas pessoas dizem que é errado fugir, tem que encarar ali o combate e suportar tudo para sair vitorioso. O que, que o senhor diz para essas pessoas? É escolha. Você tem força para superar isso? Depende. Você tem? Eu não tive. Como encarnado. No espiritual as coisas, você vê as coisas de outra forma. É muito mais fácil de entender. Encarnado, não. Se você tem força e acha que realmente você tem que ficar ali e ser vitorioso, vai ser assim, siga firme. Se não, junte forças dentro de você, fora disso, e vá. A vida é linda, a vida é maravilhosa. O mundo é lindo, a natureza, os animais. Vai pro mato, deita na grama, pra você ver, você vai sentir vida. Se você é uma dessas pessoas que não tem, que quando olha no espelho vê que não tem esse brilho no joio, pega um dia, vai lá. Fica um tempo deitado no mato, abraça uma árvore, deita no mato. Respire, você vai sentir vida. Busque se autoconhecer. Muitas vezes é coisa que nem os cavalos fazem, né? A gente tá aqui, fala bonito, né? E os cavalos tá aí, se lascando. Fazer o quê? Cada um no seu caminhar. Nós estamos aqui para ensinar, para aprender junto. Evoluir junto. Quando o Preto Antônio diz assim, se não tem forças, fuja. Aí a pessoa fala assim, então é certo se suicidar. Explica pra pessoa que não entendeu. Poxa. Ixi, que a conversa tá ficando cheia, né? Tá ficando cheia isso aqui, hein? Tá. Às vezes a pessoa vê isso como uma saída. É. Mas saiba que tem as consequências. Ah. Você não vai fazer igual eu que vai lá bonito, correr lá nas flores amarelas. É. Eu encontrei Yorimar. Você acha que você vai? Mesmo eu encarnado não sendo a melhor pessoa, né? Olha. Como foi dito aqui, tudo que eu sentia e passei. Mas busca ajuda. Se não tem dentro da sua família, se não tem dentro do seu lar, busca de um desconhecido. Vai numa igreja, vai num barracão, vai num... Conversa. Às vezes a gente só quer ser ouvido. Às vezes quando pensar isso é bom nem falar com amigo, porque amigo muitas vezes não é amigo não. Às vezes é preferível falar com estranho do que amigo. Amigo quer mais é que você morre mesmo. Quer mais é que você vai pra lá. Você acha que ele se importa? Se ele se importasse, você não tava assim. Porque ele ia ver que o cheiro não tá bom. Entendeu? Claro. Então é, primeiro, se autoconhecer, buscar força, ver se realmente vale a pena enfrentar família, enfrentar tudo e continuar ali. Ou se blinde ou vai pra vida. Cai pro mundo. Claro. Vai viver. Valorize. É uma dádiva. Nós somos muito testados na vida. Tudo é teste. Hoje você está sendo testado. Você consegue passar por esse teste? Quando você nasce, você é testado? Então é isso. Graças a Deus. Agradeço, Geis. Agradeço ao Mocho por me convidar para estar aqui baixando a mensagem. Eu sou um preto velho que não é velho, né? É um vô que não é vô. Sou um preto novo. Podia agora, né? Vamos botar aí um novo nome. Preto novo. É. Né? Eu sou um preto novo. Certo. Ah, seu preto novo. Uma outra pergunta que eu tenho pro senhor é assim. Se eu entendi direito. O senhor tá dizendo assim. Se o ambiente não tá favorável e você não tem força para permanecer ali sem que piore... Dá um tempo daquele ambiente. Mas nunca se foge da vida. Não. Pro lado da morte. Sim. Porque do outro lado não vem nada melhor. Não. É isso. É isso. Aí do outro lado, quem é bom pra falar essas coisas aí é o homem lá, né? Sim. Que conhece bem. É. Mas se ame, vai. Faz isso. Pega, deita na gama, recebe a energia do sol. É tão bom. Ixi. Pega um bichinho, abaixa um bichinho. Eu gosto muito dos bichos, sabe? Gosto muito dos bichos. Ixi. Mexe com bicho que eu fico doido. Doido, doido. Eu e São Francisco, ó, tamo ali. Tá certo. E como que o senhor aconselha uma pessoa que gosta de aprisionar o outro, seja na sua amizade, seja num relacionamento consigo, porque sente uma carência interior, um negócio mal resolvido que foi ali alimentando desde a infância, que ele jogou a culpa que os outros o prendiam e agora ele prende os outros e nem percebe. Acontece isso? Oxe, muito. É o que mais acontece. Nossa. É, às vezes é... Tem vários nomes isso, né? Tem vários nomes. Vampirismo. Domínio. Você quer saber o quê? O conselho para quem está nesse meio. Para quem está nesse meio. Para quem está fazendo isso. Mas às vezes a pessoa está fazendo isso e não percebe. Isso. A pessoa não percebe. É. Então, por isso que é necessário você ser telespectador, assistir o diálogo. É importante você... Telespectador, que o senhor vai falar da própria vida, né? Isso. O senhor deu o conselho lá no começo. Isso. Claro. E, às vezes, entender por que que você está fazendo isso. É carente? É domínio, é possessão, igual amizade, né? Tem gente que, você é minha amiga, você é meu amigo, não é de mais ninguém. Se arrumar outra amizade, já não quero mais. Nossa. E quando tá namorando, então? Ixi. É o que mais tem também. Mas isso, muitas vezes a pessoa não percebe o que faz. E muitas vezes a pessoa que... É dominada, também não percebe. Aí, às vezes, vem um terceiro e fala, opa, você não percebe que a pessoa tá, que o João tá te dominando, que o João não quer te dividir? E aí, você começa a observar. Às vezes, é necessária a intervenção de um terceiro. Tanto pro lado de quem tá sendo dominado, como pro lado de quem tá dominando. Sim. Hoje em dia é muito, tem muito disso. Certo. E tem muita influência da espiritualidade, sim, nisso. Tem influência kármica, tem influência espiritual, tem tudo. Como que uma pessoa identifica que ela está sendo influenciada por um espírito perdido? Como ela identifica? É. Se ela percebe que ela muda muito de humor, o sono não tá bom. Uhum. Tem pessoa que quando tem a sensibilidade maior acaba sentindo um peso no corpo, nas costas. Às vezes escuta, acha que é da cabeça e aí confunde todos os pensadores, entendeu? Acha que é a sua cabeça que está pensando daquele jeito, uma coisa que você nunca pensou. Tem que realmente observar, porque muitas pessoas são obsediadas e não sabem. Tem influência. Então é ver. Às vezes, os animais vêm. Sim. Principalmente esses peludinhos. Esses peludinhos pequenos. Urso. Esses peludinhos pequenos. Gato. Esse já que é bebê. Sim. Eles bebem. Claro. Então observa os animais, observa as pessoas, se dói a cabeça, quando está perto de alguém, como é que você reage. Às vezes tem muito suador. Também é sintoma. Depende das pessoas, da sensibilidade. Certo. É suador, é tremedor. Sono ruim. Que mais? É mudança do humor. Uhum. Às vezes existe muito preconceito com quem passou por qualquer tipo de prisão, sobretudo essa prisão de verdade. Como que uma mãe ou um familiar que deixou de amar tanto aquele familiar ou aquele filho ou aquela filha porque passou pela cadeia e agora é ex-presidiário? Por que que a família deixa de diminuir o amor? Por que que não deveria diminuir? Deveria diminuir? Quando diminui. Eu te falei desde o começo. A gente nasce numa sociedade onde tudo tem que ser perfeito, onde tudo tem que caminhar daquele jeito, e muitas pessoas se importam muito com o que os outros pensam, com o que os outros falam. Então, por exemplo, uma mãe, né? Uma mãe, tem mães que continuam amando, que vão lá cuidar do filho. Tem mães que viram as costas. Mas isso vai do quê? Da evolução, do amor e do karma. Então é um tripé, evolução, amor e karma. Igual. Tem vezes que tem pessoa que tá lá no preso porque roubou pra comer. Tem gente que tá presa porque matou, porque sente a vontade do sangue. Sente essa necessidade de matar. Gosta. E normalmente esses espíritos encarnados, essas pessoas que têm isso dentro de gostar de matar, de fazer por prazer, é difícil ter vínculo, ter família, ter vínculo afetivo. Então são pessoas e pessoas, famílias e famílias. Tem gente que cresceu ali cresceu ali no meio disso, no meio do crime, e fez parte do crescimento dele. Ele cresceu achando que aquilo é normal, que aquilo é bom, que aquilo faz parte da sobrevivência. Então ele vai continuar seguindo aquilo, até um dia que vai lá preso, ou não. Então tem histórias e histórias, tem espíritos e espíritos, mães e mães. Claro. O senhor ensinou uma coisa hoje muito importante de todos nós levarmos, e eu queria até enfatizar: evolução, amor e karma. Sempre que olhar para alguém, pensar nesses três, já vai saber o porquê. Ou tá em um, ou tá no outro, ou tá no outro. Sim. É isso? É isso. Ai. É difícil falar, ai, né? Aquela mensagem de Jesus lá da Bíblia, né? Amai o próximo como a ti mesmo, né? É. É difícil. Oxê, ama todo mundo? Eu faço essa pergunta pra Oxê. Oxê, ama todo mundo? Olha. A gente faz esforço, mas não é assim também, né? Não pode dizer que... Senão, chegar na frente do cabelo e vai me perguntar: tu me de água benta, mas... Não, senhor. Então, amor é um sentimento difícil. Sim. É um sentimento difícil, mas o amor transforma. Olha. Joga amor pro universo. Joga amor pra você. Se ame. Você vai ver a sua evolução. Quando você se amar... Hoje, se eu te perguntar pra 10 pessoas quantas delas te amam, podem falar da boca pra fora que sim. 9 nem sabe o que é isso. 9 olha no espelho. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, primeiro lugar, se ame, joga esse amor pro universo. Não estou falando para amar todo mundo, não, porque é difícil. É difícil se amar? Se é difícil se amar, vai ser fácil amar o outro? É fácil gostar. Gostar, gostei de Oxê, gostei de Oxê. Amor é algo que se constrói, é gradativo. Olha aí. Então, primeira fase, se amar. Amar o universo, amar a vida. E aí você ama o próximo. Se você quiser, né? Então, pessoa X fez mal para alguém que eu amo. Primeira coisa que eu devo pensar: evolução, amor e karma. Qual que é a evolução dela? Quanto de amor ela recebeu? E qual que não é o karma que aquela outra está recebendo? Uma qual provação. É o karma dessa pessoa com essa pessoa que eu amo? Olha. Com essa pessoa X? Olha. Mas para tudo isso, tem que ter sabedoria. Sabedoria não é o Xê ir para faculdade, não é o Xê ler livro. Sabedoria é interno. Olha. Eu... Você tá falando igual o preto velho. Deve ser porque o senhor é um. Graças a Deus. Graças. Nossa, hein? Evolução, amor e karma. Ou seja, fulano agiu com preconceito contra a minha religião. Mas não é perfeito, né? Às vezes nós vamos falar, ixi, mas a religião dele é pior que a minha. A religião dele é como, né, a gente escuta por aí, pega o dinheiro dos outros. A religião dele pega o dinheiro dos outros. Nossa. A religião dele é isso e é aquilo. Respeita o espaço de cada um, respeita o próximo. Às vezes você não precisa amar, você não precisa entender. Respeita. Você não quer entender a religião daquela pessoa? Só respeita. Ok. Vamos conversar de outra coisa. Né? Nossa. Tem tanto assunto pra ser falado, tanta coisa. Se deixar, nós ficamos aqui projeando até... Eita. Claro que sim. Então, eu percebi que tem dois momentos. Primeiro momento, quando eu olho para a pessoa que está criticando o meu sagrado, eu vou pensar, evolução, amor e karma. Ele está na evolução que ele está, ele não tem ferramenta para não julgar. Então deixa ele fazer o que, ele, que é a verdade dele. Sim. Isso. Aí, pode falar. E às vezes, qual é o problema? Tem o problema da pessoa querer que o Oxê vá para outra religião, né? É. E também tem muita gente do lado da nossa banda que também quer converter a outra, converter, né? É. Chama. A outra pessoa para cá. Ah, é. Eu acho que assim, cada um, cada um. Não tem que querer converter nem para lá, nem para cá. Claro. Se a pessoa vem me procurar para querer entender, o que é a Umbanda? O que é o preto velho? Mas os preto velho não fala tudo... a gente não entende nada? Mas por que, que você é um preto velho que a gente entende? Mas por que que... por que que tem pinga? Mas... tá, entendi. Mas não quero ser da sua religião. Então, às vezes, é bom se a pessoa se interessar, você passar o seu conhecimento. E se ela quiser aprender mais, ou não, é apenas uma curiosidade. Olha. Como você também quer entender da religião do outro. Então, mas como é que é lá no seu culto? O que, que vocês fazem? Olha, vou mostrar pra preto velho. Pode? Eixe, olha, pode. Olha, o preto velho gosta dos bichinhos. Ei. Ele veio aqui participar do diálogo. Desculpa, preto velho. Xaravá. Ah. Imagina. Ei. Como é que a menina chama esse gato? Ravena. Pois não, preto velho, desculpa. Então é isso. Não é Oxê querer obrigar a converter as pessoas. A pessoa tem que querer conhecer. E se Oxê também quiser conhecer? Porque tem muita gente da nossa banda, uhum, que tem preconceito. Que se acha o maioral. Olha aí. É um atraso. É um atraso tanto para kármico como mental. Uhum. Você entende? Claro que sim. Então, primeira parte, evolução. Que evolução que ele está? Ele não tem ferramenta, é a ferramenta que ele tem. Vamos considerar que eu posso ser perfeito nesse quesito, que não sou, mas em outros eu sou imperfeito. Então eu tenho que tolerar, porque eu também preciso de tolerância dos outros. Evolução. Sim. Ué. E dentro da fé dele, ele tá bem, ele tá protegido. Ah. Dentro da minha fé eu tô bem, eu tô protegido. Então tem que pensar assim. Nossa. Cada um sente dentro de si o que precisa. Uhum. E a necessidade. Não falam que ou vai pelo amor ou vai pela dor? É. Tá. Tem a necessidade. Então, olhando a evolução pro lado dele, eu pensaria assim. Agora, olhando a evolução agora, revertendo do meu lado, quando aquilo me incomoda, evolução quer dizer o seguinte, será que eu tô melhor? Porque aquilo tá me incomodando, não era para incomodar. Se a minha religião é melhor, eu devia praticar o que ela prega. E nada melhor que fazê-lo agora. Então, evolução, amor e karma. Falando da evolução. Vamos ver o amor agora dos dois aspectos. Quando eu vejo ele criticando minha religião, o meu sagrado, eu estou dizendo, ele não está amando. Mas eu não gostar que ele não está amando, eu não vou estar amando. Certo. Karma. Karma é assim. O senhor saberá dizer. Ele está plantando inimizade. Sim, tá tem muito disso. Tem muito disso. Então ele está criando um karma para si próprio, com o qual eu não tenho nada a ver, até que eu vou brigar com ele. Ixi. Até que você vai entrar naquela energia. Aí, e não é legal. Não é bom. Melo tudo. Ixi. E aí você atrapalha a sua evolução, a evolução do outro. É. Ao invés de discutir, de querer falar que o Xê é melhor, guarda pra si, vai baixar o que o Xê acha que o Xê é melhor pra quem é da sua crença. Pega uma pessoa da sua crença e conversa com ela sobre isso, e debate sobre isso. Certo. Ao invés de debater com alguém de outra religião, de outra crença. Ou trocar conhecimento. A troca de conhecimento, tanto na sua crença como de outras crenças, é importante. Nossa. Até para desfazer paradigma. Aê! Entende? Graças a Deus. Igual como tem um ditado, que uma história, preto velho, que diz assim, tinha dois fazendeiros, um chamava o outro de esterco. Ah, você é um esterco, porque você faz isso, faz isso, faz isso. Daí chegou uma terceira pessoa e falou assim, ele é esterco, mas tu vai abraçar ele e volta como? Fedendo igual. Então, é isso um pouco do karma, né? Você se envolve ali no karma da pessoa e volta igual. Claro. É a mesma coisa, agora saindo um pouco disso de crença, de culto, religião, quando você se envolve nos problemas das pessoas. Você traz para você, às vezes, um karma que não era necessário. Nossa. E aí aquilo vai para você. E aí, você está preparado? Passar por esse teste? Quem não entendeu essa pergunta? Você está preparado para passar por esse teste? Explica melhor. Como eu falei, a vida é feita de teste. Claro. Teste kármico também. São... Trouxe aquela vibração para você. Trouxe essa vibração, você está preparado? Você vai ajudar a resolver? É. Então, às vezes isso que você trouxe para o céu é o que vai empacar a sua vida. Eita. Então, a gente toma muito cuidado quando você vai se envolver nos problemas dos outros. Até dá um conselho, viu? Como dizem por aí, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso também serve para quando a pessoa julga o outro? Ela tá meio que melando ali, se melando com ele? Quando ela vê o outro e julga. Mas ela julga no palavras ou ela julga no pensamento? Nos dois. Nos dois? Vai falando de cada vez. Às vezes nas palavras, a pessoa vai te jogar uma energia que também não é boa. Né? Aí já são duas coisas, né? O que você falou e a energia que a pessoa vai te devolver. Uhum. E no pensador, de certa forma, você também jogou uma energia em cima da pessoa. Entende? Nossa. Ninguém é perfeito. É, sim, as pessoas julgam. Quem falar pra mim hoje que não julga, tá mentindo. Julga sim. Claro. Julga. Faz parte da existência, da evolução. É aquela das três partes, né? Evolução, amor e karma. Quando você julga, é o momento de verificar e estudar a tua evolução. Sim, julguei. Mas peraí. Não é legal, mas isso eu vou pegar de aprendizado pra mim. Não é legal o que ele fez? Então eu acho que eu não vou fazer também isso. Não é legal o que ele fez, mas eu posso ajudar. Olha. É aí que a gente vê a evolução. Tá dentro do meu... Como é que se fala? Tá dentro do domínio, do meu domínio poder ajudar? A princípio todo mundo julga. Mas e aí? É depois que você faz o julgamento, você toma atitude. Posso ajudar? Não posso. Então, serviu de evolução pra mim, de aprendizado pra mim. Se acontecer comigo, já sei o que não é bom. Ou o que é bom pra fazer, né? Graças a Deus. Então ficou bem legal. O pessoal vai levar no coração, viu, Preto Antônio? Sempre que verem qualquer coisa e sentir qualquer contrariedade para com algum evento ou alguma pessoa, vai dizer... Evolução, amor e karma. Anota no caderninho. Evolução, amor e karma. Como é que tá a dele, mas como é que tá a minha? Ô amor, como é que tá o dele, mas como é que tá o meu? E karma, será que eu preciso de mais problema? Em primeiro lugar, se ame. Olha no espelho e vê seu joio. Primeira coisa, vê como é que tá. Tá brilhando? Não tá? O joio, como é que falam, é a janela das almas, né? Olha. Então,